Enquanto aquele casal esperava o primeiro filho, o marido fazia muitos planos de educação juntamente com a sua mulher, dizendo: querida, vamos criar o nosso filho diferente daquele método que era usado antigamente. Vamos criar com liberdade. Não vamos ficar censurando, não, nem criticando. Vamos deixar o menino bem à vontade, crescer com bastante liberdade. E a esposa dizia: sim, sim, tem razão, vamos fazer assim. Eu tive uma infância muito reprimida. Vamos criar o nosso filho diferente. E quando o menino nasceu, foi uma alegria só. Tanto o pai como a mãe diziam: que maravilha, agora nós vamos criar este menino de uma maneira moderna, sem puxões de orelhas, sem broncas, nada, sem castigos, de jeito nenhum. Vamos criar com bastante liberdade, sem censura nenhuma. E assim eles fizeram. O menino era muito vivo, muito perspicaz, aprendia tudo e tinha total liberdade. Nunca, nunca os pais disseram: hora de dormir, para a cama. Mas o menino podia ficar ali até tarde vendo televisão, junto com os pais. Nunca os pais disseram: filho, levanta, 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã. Mas deixavam o menino dormir até tarde. Nunca disseram: filho, arrume a sua própria cama, arrume o seu quarto. E tampouco disseram: filho, arrume a mesa, lave o seu próprio prato. Nada, nada, total liberdade. Nenhuma responsabilidade, nenhuma crítica, nada. Deixando o menino crescer cercado por muito, muito amor, muita compreensão, muito entendimento. E o menino foi crescendo. Quando este menino estava com 5 anos de idade, ele, sentado à mesa com os pais, emburrado, disse que não queria comer. E a mãe carinhosamente disse: filhinho, coma, porque senão você vai ficar fraco. E ela colocou um bife no seu prato. E aquele menino, de uma maneira inesperada, com a sua mão, atirou aquele prato no chão que se espatifou. E ele disse: não quero essa droga! E o pai olhou para sua esposa e disse: que gênio, hein? Que gênio que esse menino tem! E deixou para lá, nenhuma censura. Num outro dia, aquele pai quis pegar o filho no colo, mas o menino queria ir para fora, para a rua. E ele disse: filho, vem cá. E pegou o menino nos braços. E o menino disse: me larga, seu burro. E aquele pai largou o filho e não disse nada. E o menino foi crescendo assim, sem qualquer censura, sem qualquer puxão de orelhas, sem qualquer disciplina, sem qualquer reprimenda, sem qualquer censura. E os pais acreditavam que desta maneira estavam educando o filho da maneira correta. Quando o menino tinha 14 anos, ele se levantou bem cedo, entrou no quarto do pai e da mãe na pontinha dos pés, pegou a carteira do seu pai, que tinha o dinheiro do pagamento que ele tinha recebido na véspera, e ele pegou todo aquele dinheiro e saiu e foi comprar drogas. Os pais já tinham visto o menino fumando, mas nunca disseram nada. Mas agora o menino estava roubando dinheiro para comprar maconha, cocaína. Quando o pai descobriu que o seu salário tinha sido roubado, e roubado para dar a traficantes, aquele pai ficou muito irado, irado mesmo, enfurecido. Ele chamou o menino e disse: olha aqui, rapaz, nós te criamos com toda a liberdade e é assim que você nos paga? Agora você vai ver comigo. E o pai avançou para cima do filho. E o filho, que já estava encorpado, um homem feito também com um corpo grande, enfrentou o pai de igual para igual e quase os dois se mataram, se não fosse os vizinhos apartarem aquela briga. Uma situação muito chata. E o rapaz, achando que estava certo de agir daquela maneira, mas o filho ficou com tanto ódio, porque pela primeira vez o seu pai lhe bateu. Ele ficou com tanta raiva da censura do seu pai. Ele ficou tão irado com aquilo que o ódio tomou conta do seu coração. E toda noite aquele rapazinho só pensava: eu vou matar meu pai. Eu vou acabar com aquele velho. Quem ele pensa que é? E aquele rapaz, infelizmente, e esta é uma história real que você está ouvindo, aquele rapaz realizou o seu plano de vingança e matou o próprio pai com golpes de machado. Matou o pai à traição. O pai que lhe deu todo amor e liberdade, mas atenção, faltou a disciplina, ensinamento. É maravilhoso você poder criar o seu filho, a sua filha, de uma maneira bem moderna. Mas não é porque você quer dar a melhor educação que não vai ensinar os limites ao seu filho e à sua filha. Tem que dizer: o horário é este, a tarefa é esta, faça isto e receberá isto. Você tem que colocar disciplina para o teu filho e para a tua filha. A Bíblia sabiamente dá o seguinte conselho: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. É desde pequeno que se entorta o pepino, sabia disso? Depois não adianta você querer desentortar pepino já crescido, porque aí é um pepino mesmo, e você vai colher esse pepino. Portanto, desde cedo, vá ensinando a criança. Criar com liberdade não significa criar sem orientação. Ame o teu filho, respeite a tua criança. Honre também os pequeninos, mas estabeleça regras que a criança sinta segurança em obedecer, porque o mundo lá fora é diferente do lar. Você pode criar o teu filho com toda a liberdade, para que ele não se preocupe com a hora de dormir ou de acordar, mas só que o dia que ele arrumar um emprego, ele vai ter que respeitar horário de entrada, horário de saída, e vai ter que respeitar chefe, patrão e patroa. E se ele for criado, criada, sem disciplina, vai ser um problema sério para o seu próprio filho e para a sua própria filha, que jamais se adaptará neste mundo louco em que vivemos. E neste mundo louco, a gente colocar mais um louco vai ser só para o nosso próprio sofrimento. Por isso, ouça o conselho da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Mas atenção, além de ensinar o caminho do bem, tem que ensinar o caminho da salvação. E o caminho para o céu é um só. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ensine valores morais, ensine valores éticos, ensine valores sociais, mas ensine também valores espirituais. E quando a tua criança crescer, não será para o teu aborrecimento, mas será para a glória de Deus.